milhão. Na calorosa tarde inteira desse sabadão, o sol bate e queima, é como eu quero. Tudo azul e branco, verde e amarelo. Mulheres à vontade, veja como é lindo esse Brasil tão sofredor e ainda sorrindo. A gente é quem disfarça e tenta esquecer. A inflação nossa inimiga para não morrer. Miséria, pobreza que tem demais, incomodando essa gente esperando sempre ver o meu povo um dia feliz, é tudo que eu quero. Nesse Brasil azul e branco, verde e amarelo. Verde e amarelo, verde e amarelo. Verde e amarelo. Amarelo. Verde e amarelo, verde e amarelo. Verde e amarelo.